Ficheiro 26, página 205, capítulo 10. Uma dama com luxuriantes cabelos castanhos e encaracolados. Aos poucos vinha à tona de uma névoa amarela e tremuluzente, composta por luz do sol, poeira e lembranças fragmentadas, sentindo-me completamente desorientada. Frank estava debruçado sobre mim, o rosto consternado de preocupação. Segurava-me a mão, exceto que não era ele. A mão que eu segurava era muito maior do que a de Frank, e os meus dedos roçavam em pelos ásperos no pulso. As mãos de Frank eram lisas e macias, como as de uma jovem. Sente-se bem? A voz era a de Frank, baixa e modulada. Claire! Esta voz, mais áspera e gutural, não era absolutamente de Frank, nem era uma voz modulada. Era cheia de angústia e medo. Jamie. Encontrei por fim o nome que combinava com a imagem mental que eu buscava freneticamente. Jamie, não. Sentei-me de um pulo, olhando desesperadamente de um para o outro. Estava no meio de um círculo de rostos curiosos, uma roda de duas e três fileiras de cortesãos ao meu redor, olhando-me com uma expressão de interesse e cuidado. Dois homens estavam ajoelhados no chão de terra ao meu lado. Jamie, à direita, de olhos arregalados e o rosto pálido, como as flores de espinheiro acima dele. E à minha esquerda? Sente-se bem, madame? Os olhos, claros, cor de avelã, demonstravam apenas uma preocupação respeitosa. As sobrancelhas escuras e bem delineadas, arqueadas acima deles. Não era Frank, é claro. Nem era Jonathan Randall. Aquele homem era uns 10 anos mais novo do que o capitão. Talvez quase da minha idade. O rosto pálido e sem rugas de exposição ao tempo. Os lábios possuíam as mesmas linhas esculpidas a cinzel, mas não possuíam as marcas de crueldade que delineavam a boca do capitão. Você, disse com a voz rouca, inclinando o corpo para longe dele, você é Alexander Randall. Escudeiro, madame, respondeu rapidamente, um gesto em direção à cabeça, como se fosse tirar um chapéu que não estava a usar. Creio que não nos conhecemos, não é verdade? Disse, sem muita certeza. Eu quero dizer, não, não nos conhecemos, disse eu, deixando-me cair de volta nos braços de Jamie. O braço estava firme, como uma grade de ferro, mas a mão que segurava a minha tremia. E eu puxei as nossas mãos entrelaçadas para baixo das pregas da minha saia para esconder o facto. Uma apresentação um tanto informal, senhora. Ah, não, Lady Brochtuarach, não é verdade? A voz alta, sibilante, atraiu a minha atenção para algum ponto acima e atrás de mim. Deparei-me com o semblante afogueado, querubínico, do Duque de Sandringham. Espreitando com interesse por cima dos ombros do Conde de Sévigny e do Duque de Orleans, empurrou o seu corpo desajeitado pela estreita abertura permitida e estendeu a mão para me ajudar a levantar. Ainda segurando a minha palma suada na sua mão, inclinou a cabeça na direção de Alexander Randall, escudeiro, que franzia o cenho desconcertado. O Sr. Randall trabalha para mim como secretário, Lady Brochtuarach. As ordens sagradas são uma vocação nobre, mas infelizmente nobreza de propósitos não paga a conta do sapateiro, não é, Alex? O jovem enrubesceu ligeiramente perante esta farpa, mas inclinou a cabeça cortesmente para mim, aprovando a apresentação do seu empregador. Só então percebi a vestimenta negra e sóbria e o colarinho branco que o identificavam como alguma espécie de sacerdote júnior. Sua Excelência tem razão, senhora, e assim sendo, devo considerar a sua oferta de emprego com a mais profunda gratidão. Um ligeiro endurecimento das linhas dos lábios durante este discurso pareceu indicar que a gratidão sentida talvez não fosse tão profunda assim. Apesar das palavras amáveis, olhei para o Duque, deparando-me com os seus pequenos olhos azuis enrugados contra o sol, a expressão impenetrável. Esta pequena cena dramática foi interrompida pelas palmas do rei, convocando dois lacaios que, por ordem de Luís, me seguraram pelos dois braços e me obrigaram a sentar numa liteira, apesar dos meus protestos. Absolutamente, madame, disse ele, descartando tanto os meus protestos quanto os meus agradecimentos. Vá para casa e descanse. Não queremos que esteja indisposta para o baile amanhã, não? Os grandes olhos castanhos cintilaram para mim quando ergueu a minha mão para os seus lábios. Sem tirar os olhos do meu rosto, inclinou-se formalmente para Jamie, que se recobrara o suficiente para fazer um educado discurso de agradecimento, e disse: Eu talvez aceite os seus agradecimentos na forma da sua permissão para requisitar uma dança à sua adorável esposa. Os lábios de Jamie apertaram-se, mas fez uma reverência e disse: A minha mulher compartilha a minha honra com a sua atenção, Vossa Majestade. Lançou-me um olhar. Se ela estiver suficientemente bem para comparecer ao baile amanhã à noite, tenho a certeza de que ficará lisonjeada em dançar com Vossa Majestade. Virou-se sem esperar uma licença formal para se retirar e, com um movimento brusco da cabeça, em direção aos carregadores da liteira, disse: Para casa. Finalmente em casa. Depois de um percurso quente aos solavancos pelas ruas que cheiravam a flores e a esgoto a céu aberto, despi o meu pesado vestido e a sua desconfortável armação em favor de uma camisa de seda. Encontrei Jamie sentado junto à lareira apagada, os olhos cerrados, as mãos sobre os joelhos, como se estivesse a pensar. Estava pálido na sua camisa de linho, luminescente como um fantasma à sombra do consolo da lareira. Santa Mãe de Deus, murmurou, sacudindo a cabeça. Meu Deus, foi por pouco. Estive por um fio para matar aquele homem. Já pensaste no que aconteceria, Claire, se não tivesses desmaiado? Meu Deus, eu pretendia matá-lo com todas as minhas forças. Extravasou de repente, estremecendo novamente em reação. Vem, é melhor pôr os pés para cima, insisti, empurrando um banquinho de madeira pesada e esculpida. Não, já estou bem, disse ele, descartando com um aceno de mão. Então, ele é o irmão de Jack Randall? Acho extremamente provável, respondi secamente. Afinal, não poderia ser ninguém mais. Sabias que ele trabalhava para Sandringham? Sacudi a cabeça. Não sabia. Não sei nada sobre ele, além do nome e do facto de ser padre. Frank não estava particularmente interessado nele, já que não era seu antepassado direto. O leve tremor na minha voz ao pronunciar o nome de Frank denunciou-me. Jamie colocou o frasco que segurava sobre a consola e veio na minha direção. Inclinando-se de forma decidida, pegou-me no colo e aconchegou-me junto ao peito. Os aromas dos jardins de Versalhes exalaram-se, pungentes e frescos, das pregas da sua camisa. Ele beijou-me a cabeça e voltou para a cama. Vem descansar a cabeça, Claire, disse serenamente. Foi um dia longo para ambos. Tive medo que o encontro com Alexander Randall desencadeasse os pesadelos de Jamie outra vez. Não acontecia com frequência, mas, de vez em quando, eu sentia-o acordar ao meu lado. O corpo tenso, numa batalha repentina. Então, levantava-se da cama, cambaleante, e passava o resto da noite junto à janela, como se ela oferecesse uma fuga, recusando qualquer forma de consolo ou interferência. E pela manhã, Jack Randall e os outros demónios das horas de trevas já haviam sido forçados para dentro da sua caixa, as tábuas pregadas e presas pelas cintas de aço da vontade de Jamie. E tudo voltar ao normal outra vez. Mas Jamie adormeceu rapidamente e as tensões do dia já haviam desaparecido do seu rosto, que mantinha uma expressão serena e desanuviada, quando apaguei a vela. Era uma bênção estar deitada, imóvel, com o calor crescendo em torno dos meus membros frios, a miríade de pequenas dores nas costas, no pescoço e nos joelhos, desaparecendo na suavidade do sono que se aproximava. Mas a minha mente, livre do estado de alerta, repassava mil vezes a cena do lado de fora do palácio. A visão rápida de uma cabeça de cabelos escuros e testa alta, orelhas muito junto ao crânio e um maxilar bem delineado. Aquele primeiro e fulminante lampejo de reconhecimento equivocado que me atingiu o coração com um golpe de alegria e angústia. Frank, pensara eu, Frank. E foi com a visão do rosto de Frank que finalmente adormeci. A sala de aula era a SAS característica, segundo o modelo da Universidade de Londres. Teto antigo de vigas e soalho moderno, linóleo arranhado por pés inquietos. Os assentos eram os bancos antigos e lisos. Carteiras novas eram reservadas para as aulas de ciência. A história teria de se contentar com madeira arranhada, com mais de 60 anos. Afinal, o assunto já estava determinado e não iria mudar. Por que razão as suas acomodações não seguiam a mesma premissa? Objetos de arte, dizia a voz de Frank, e objetos de uso quotidiano. Os seus dedos, longos, tocaram a borda de um castiçal de prata, e o sol que penetrava pela janela cintilou no metal, como se o toque da sua mão fosse elétrico. Os objetos, todos emprestados dos acervos do Museu Britânico, estavam alinhados ao longo da orla da mesa, suficientemente perto para que os alunos na primeira fila pudessem ver as minúsculas rachas no marfim amarelado da caixa francesa de jogos de dama e xadrez, e as manchas de tabaco que escureciam as bordas do cachimbo branco de cerâmica. Um frasco de perfume inglês, ornamentado a ouro. Um tinteiro folheado a ouro com a tampa lavrada, uma colher de chifre rachada e um pequeno relógio de mármore encimado por dois cisnes. Atrás da fileira de objetos, uma outra fileira de retratos em miniatura deitados na mesa, as feições dos retratados obscurecidas pelo reflexo da luz em suas superfícies. Frank inclinava a cabeleira escura sobre os objetos, absorto. O sol da tarde captou um errante reflexo avermelhado nos seus cabelos. Ele ergueu o cachimbo de argila, seguro na palma da mão, como uma casca de ovo. Para alguns períodos da história, disse ele, nós temos a própria história, o testemunho escrito das pessoas que vivem na época. Para outros, temos apenas os objetos do período, mostrando-nos como o homem vivia. Levou o cachimbo à boca e fingiu tirar grandes baforadas, as sobrancelhas comicamente erguidas. Ouviram-se risadinhas abafadas na plateia e ele sorriu e colocou o cachimbo de volta sobre a mesa. A arte e os objetos de arte, fez um gesto abrangente com a mão sobre a cintilante coleção. É o que vemos com mais frequência, as decorações da sociedade. E por que não? Escolheu um rapaz de cabelos castanhos e ar inteligente, a quem se dirigia agora diretamente. Um truque familiar aos professores experientes. Escolher um membro da plateia com quem falar, como se estivessem só os dois. Instantes depois deveria passar para outro, e todos na sala se sentiriam desta forma o foco das suas observações. São belos objetos, afinal de contas. O toque de um dedo fez com que os cisnes do relógio começassem a girar, os pescoços curvilíneos majestosos numa procissão dupla, dignos de serem preservados. Mas quem se diria dar ao trabalho de guardar uma capa de bule velha e remendada, ou um pneu gasto? Desta vez dirigia-se a uma bela loura de óculos, que sorriu e respondeu com uma pequena gargalhada. Entretanto, são os objetos úteis, aqueles que não estão registados em documentos, que são usados, inutilizados e deitados fora, sem maiores considerações, que vos contam como vivia o homem comum. As porções que cabiam nestes cachimbos, por exemplo, dizem-nos algo a respeito da frequência e dos tipos de tabaco usados nas diferentes classes sociais da alta. Um dedo bateu na tampa de uma caixa de rapé esmaltada. À baixa. O dedo prosseguiu para acariciar a haste longa e reta do cachimbo com afetuosa familiaridade. Naquele momento fixava uma mulher de meia-idade, que rabiscava freneticamente para anotar cada palavra, alheia ao olhar exclusivo sobre ela. Rugas formaram-se ao lado dos olhos sorridentes, castanho-dourados. Não é preciso anotar tudo, menina Smith, disse ele, repreendendo-a. Afinal de contas, a aula é de uma hora e o seu lápis não vai durar tanto tempo. A mulher enrubesceu e largou o lápis, mas sorriu timidamente em resposta à amistosa expressão de riso no rosto magro e moreno de Frank. Cativava assim todos eles, aquecidos pela chama do bom humor, a atenção atraída pelos pequenos lampejos de objetos dourados e cintilantes. Deste modo, os alunos poderiam segui-lo sem queixas ou cansaço, ao longo do caminho da lógica, até aos bosques cerrados da discussão. Uma certa tensão abandonou o seu pescoço quando sentiu a atenção dos alunos fixar-se nele. A melhor testemunha da história é o homem ou a mulher. Um movimento de cabeça na direção da bela loura que a viveu, não é verdade? Sorriu e pegou na colher de chifre rachada. Bem, talvez. No fim de contas, faz parte da natureza humana dourar a pílula quando sabe que alguém lerá o que escrevemos. As pessoas tendem a concentrar-se nas coisas que consideram importantes e com frequência embelezam-nas um pouco para consumo do público. É raro encontrar um Samuel Pepys que registre com igual interesse os detalhes de um desfile real e o número de vezes em que ele é obrigado a usar o urinol todas as noites. A gargalhada desta vez foi geral e ele relaxou, apoiando-se informalmente na mesa, gesticulando com a colher. Igualmente, os adoráveis objetos, os artefactos artísticos, são, em geral, os mais preservados. Mas os urinóis e as colheres e os cachimbos de argila baratos podem dizer-nos tanto ou mais a respeito das pessoas que os usaram. E quanto a essas pessoas? Pensamos nos personagens históricos como pessoas diferentes de nós mesmos, às vezes até um pouco marcadas por um sentido mitológico. Mas alguém jogou com isso? O esbelto dedo indicador tocou a caixa de jogos. Uma senhora usou isto, deu um pequeno empurrão no frasco de perfume, aplicando uma pequena quantidade de perfume atrás das orelhas, nos pulsos. Onde mais as senhoras presentes aplicam perfume? Erguendo a cabeça de repente, ele sorriu para uma jovem loura e robusta na primeira fila, que ficou vermelha. Abafou uma risadinha e tocou-se discretamente logo acima do decote em V da sua camisola. Ah, sim, aí mesmo. Ora, assim fazia também a senhora, a quem esse objeto pertencia. Ainda sorrindo para a jovem, abriu o frasco de perfume e passou-o delicadamente pelo nariz. Qual é, professor? Arpège? Não tão tímida essa aluna. Cabelos escuros como os de Frank, com olhos cinzentos, que ostentavam mais do que uma alusão de flerte. Ele fechou os olhos e inspirou profundamente, as narinas alargando-se sobre a boca do frasco. Não, é Leur Bleu, o meu preferido. Voltou-se novamente para a mesa, os cabelos caindo sobre a testa, concentrada, enquanto a mão pairava sobre a fileira de retratos em miniatura. Depois, há uma classe especial de objetos, retratos, um pouco de arte e, ao mesmo tempo, o máximo que podemos ver das próprias pessoas. Mas até onde são reais para nós? Ergueu um minúsculo retrato oval e virou-o para a turma, lendo a pequena etiqueta colada no verso. Uma dama, pintada por Nathaniel Plimer, assinado com iniciais e datado de 1786, com cabelos castanhos encaracolados, presos no alto da cabeça, usando um vestido cor-de-rosa e uma blusa com gola de folhos, fundo de céu e nuvens. Ergue um retrato quadrado que estava ao lado do oval. Um cavalheiro de Horace Hone, assinado com monograma e datado de 1780, com cabelos empoados presos num rabicho, usando casaco castanho, colete azul, jabô de tecido fino e uma insígnia de membro de uma ordem, provavelmente a honorável Ordem de Bar. A miniatura mostrava um homem de rosto redondo, a boca rosada, fechada na pose formal dos retratos do século XVIII. Conhecemos os artistas, disse ele, recolocando o retrato sobre a mesa. Assinaram os seus trabalhos ou deixaram pistas sobre a sua identidade, nas técnicas e nos temas que usaram. Os penteados estranhos, as roupas esquisitas, não parecem de pessoas que conheceríamos, não é verdade? E a maneira como tantos artistas as pintaram, os rostos são todos iguais, rechonchudos e pálidos, a maior parte, e não há muito mais que se possa dizer a respeito deles. Aqui e ali há um que se destaca. Estendendo a mão sobre a fileira, selecionou outro retrato oval. Um cavalheiro. Ergueu a miniatura e os olhos azuis de Jamie chisparam sob a fulgurante cabeleira cor de palha. Desta vez penteados, presos numa trança amarrada com uma fita. Um penteado formal a que ele não estava acostumado. O nariz, cinzelado, era ousado acima da renda do colarinho. E a boca larga parecia prestes a falar, ligeiramente curva num dos cantos. Mas eram pessoas reais, insistiu a voz de Frank. Faziam praticamente as mesmas coisas que vocês fazem, exceto por alguns pormenores de sumenos, como ir ao cinema ou conduzir um carro pela estrada. Ouviram-se alguns cochichos entre os alunos. Mas preocupavam-se com os filhos, amavam os maridos ou as esposas. Bom, por vezes eles. Mais gargalhadas. Uma dama, disse em voz baixa, segurando o último retrato na palma da mão, encobrindo-o até ao momento de o apresentar. Cabelos castanhos, luxuriosamente encaracolado até aos ombros, e um colar de pérolas, sem data, artista desconhecido. Era um espelho, não uma miniatura. As minhas faces estavam afogueadas e os meus lábios tremiam. Quando o dedo de Frank delicadamente traçou a linha do meu queixo, a linha graciosa do meu pescoço. As lágrimas assolaram aos meus olhos e escorreram pelo rosto quando ouvi a sua voz. Ainda lecionava ao colocar a miniatura de volta sobre a mesa, e eu fiquei a olhar para cima, para o teto de vigas de madeira, sem data, desconhecida. Mas um dia. Um dia ela foi real. Sentia dificuldade em respirar e pensei a princípio que estava a ser esmagada pelo vidro sobre a miniatura. Mas o material que me pressionava o nariz era macio e úmido. E então virei a cabeça e acordei, sentindo a almofada com a fronha de linho molhada de lágrimas sobre o rosto. A mão de Jamie era grande e macia no meu ombro. Sacudindo-me delicadamente. Calma, menina, calma. Estás apenas a sonhar. Estou aqui. Aconcheguei o rosto no calor do seu ombro nu, sentindo as lágrimas deslizarem entre a minha face e a sua pele. Agarrei-me com força à sua solidez e os sons da madrugada da casa de Paris vieram lentamente aos meus ouvidos, trazendo-me de volta à minha vida. Desculpa. Murmurei. Estava a sonhar com. Deu umas palmadinhas nas minhas costas e enfiou a mão debaixo da almofada em busca de um lenço. Eu sei. Estavas a chamar pelo nome dele. Parecia resignado. Deitei a cabeça novamente no seu ombro. Senti um cheiro quente e aconchegante. O seu próprio cheiro sonolento, misturado com a fragrância de lençóis de linho limpos e colchas de penas de ganso. Desculpa. Repeti. Ele soltou um suspiro forte, não propriamente uma gargalhada. Bem, não vou dizer que não estou doente de ciúmes desse fulano, disse melancolicamente, porque estou. Mas certamente que não o posso culpar pelos teus sonhos ou as tuas lágrimas. O dedo dele percorreu suavemente o trilho molhado na minha face, depois enxugou-o com o lenço. Não? O seu sorriso na semi-obscuridade era enviesado. Não, tu amava-lo. Não posso culpar nenhum dos dois por sofreres com a sua ausência. E sinto um certo conforto em saber. Hesitou e eu estendi a mão para afastar os cabelos desgrenhados do seu rosto. Saber o quê? Que Se vier a acontecer algo semelhante, vais sofrer por mim assim também, disse suavemente. Pressionei o rosto com força contra o seu peito, de modo que as minhas palavras foram abafadas. Eu não vou chorar por ti, porque não vou precisar. Eu não te vou perder. Não vou. Um pensamento ocorreu-me e ergui os olhos para ele. A leve aspereza da barba por fazer sombreava-lhe o rosto. Não temos que eu volte, pois não? Não achas que só porque eu penso no Frank? Não. A sua voz soou rápida e suave. Uma resposta imediata, como o aperto possessivo dos seus braços ao meu redor. Não. Disse outra vez, mais sereno. Nós estamos unidos, tu e eu. Nada neste mundo me separará de ti. A sua mão ergueu-se para me acariciar os cabelos. Lembras-te do voto de sangue que fizemos quando nos casamos? Sim, creio que sim. Sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos. Eu dou-te o meu corpo para que sejamos um só, concluiu. Sim, e eu mantenho esse juramento, Sassenach, e tu também. Virou-me ligeiramente e a sua mão fechou-se delicadamente sobre o pequeno volume no meu ventre. Sangue do meu sangue, murmurou. Ossos dos meus ossos. Carregas-me dentro de ti, Claire, e não me podes deixar, não importa o que aconteça. És minha para sempre, quer queiras, quer não, quer me ames ou não, minha. E eu não te deixarei partir. Coloquei uma mão sobre a dele, pressionando-a contra mim. Não. Disse num sussurro, nem tu me podes abandonar. Não, disse ele, esboçando um sorriso. Tenho mantido o final de juramento também. Segurou-me com as duas mãos e inclinou a cabeça sobre o meu ombro para que eu pudesse sentir o hálito quente das suas palavras no meu ouvido, murmuradas na escuridão. Eu dou-te o meu espírito até ao fim das nossas vidas.